preso e acorrentado, escravizado até morrer. E mesmo depois de 100 anos de libertação, o negro ainda sofre o preconceito da discriminação. O negro ainda sofre o preconceito da discriminação. O raça sofrida, pobre mais unido, a raça sofrida, pobre mais unido, a raça sofrida, cantando pra se libertar. O raça sofrida, pobre mais unida, pobre mais unido, a raça sofrida, cantando pra se libertar. Aê, aê, aê, aê, aê, aê, oxi, opa, aê, aê, que atende, oxi, o opa, dá lá. Aê, aê, aê, aê, aê, aê, oxi, opa, aê, aê, que atende, oxi, o opa, dá lá. Comunidade negra, levanta a união das raças, a potência e exigência do povo para essa farsa. Vamos deixar de pobreza, unidos todos com alegria, o povo do mundo inteiro, povo da Bahia. Povo da Bahia. Povo da Bahia. Povo da Bahia. Como da Bahia. Opa! E eu quero a África do Sul, e eu quero a África do Sul, e eu quero a África do Sul, canto do apartheid. Hey, hey! E eu quero a África do Sul, e eu quero a África do Sul, e eu quero a África do Sul, canto do apartheid. Hey, hey! E eu quero a África do Sul, e eu quero a África do Sul, e eu quero a África do Sul, cantando a batalha. Hey, hey! E eu quero a África do Sul, e eu quero a África do Sul, e eu quero a África do Sul, cantando a batalha. Hey, hey! Aê, aê, aê, aê, aê, aê, oxi, opa, aê, aê, que atende, oxi, o opa, dá lá. Aê, aê, aê, aê, oxi, opa, que atende, oxi, o opa, dá lá. Oxi, opa, que atende, oxi, o opa, dá lá. Aê, aê, oxi, opa, que atende, oxi, o opa, dá lá. Aê, aê, aê, aê, aê, oxi, opa, que atende, oxi, o opa, dá lá.